Você está na Sensolar, tudo bem? Neste próximo bloco, tem o som do Sunscreen, da Débora Blando. Nossa, fazia tempo que eu não via isso. E pra começar, demais, Cyndi Lauper fazendo I Drove All Night aqui na Sense. O microfone, eu sempre tenho uma grande atração pro microfone. Vai lá, tá. Muito bem. Seis, yes. I had to escape. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called. But I was dying to get to you. Thank you. sabe se eu estivesse no Sense Mix, o que eu diria? Ah, mas isso ligou demais! É, mas não vamos mudar os catchphrases dos programas, né? Lá eu falo isso, tá legal demais, porque, claro, a gente dá uma priorizada no Eurodance, no Eurohouse, Italo House, e também na música americana dance da década de 90, de 2000 e até da década de 80. Então, a gente faz o isso é legal demais, que é pra, tipo, dar uma viajada no tempo, até mesmo no catchphrase. Bom, de 1990, essa música é bem das típicas que rolam no Sensewave, mas a gente nunca rolou ela no Sensewave. No Sensewave não, desculpa, no Sensemix, mas a gente nunca rolou ela no Sensemix. Preciso fazer um bloco com essa música do Sensemix. Acho que eu tenho ela aqui no a versão extended dela, mas senão dá pra fazer uma brincadeirinha com a versão normal. No Sensemix. Bom, de 1992, Sunscreen, Love You More. Demais, oh, nem preciso falar que essa banda é inglesa, né? O estilo é típico das bandas inglesas da década de 90. Projeto da Super Lucia Home, que canta muito. Antes teve a Deborah Blando, Ítalo Brasileira. Sim, bem legal, do álbum A Different Story. Excelente cantora, fez muito sucesso. Innocence. Bem legal. Esse álbum, Innocence, é de 1991. A primeira composição do Billy Steinberg, que foi feita originalmente pro Roy Orbison, que depois acabou sendo lançada postumamente essa música, se eu bem me lembro. Mas ela fez sucesso mesmo na voz da Cyndi Lauper. E depois que ela foi lançada pelo Roy Orbison, é demais. Eu gosto bastante desse som, I Drove All Night. Ela foi indicada para um Grammy por causa desse som, que, meu, demais, né? Bom, vai participando, www.sensecast.org/contato. Alguém apertou um monte de botão aqui junto e eu fui no embalo. Aí o pessoal que me estava fazendo uma bagunça. Sai pra lá, Manolo. Então, ele pisou aqui, apertou um monte de botão. Bom, www.sensecast.org/contato é o canal pra você participar nas mídias sociais, @sigasens. Tá ok? Até já!